O ônibus hacker é mais que apenas um ônibus. O ônibus hacker é um laboratório e um espaço lúdico que mistura tecnologia, política, cultura e artes. É um espaço todo colorido, sempre com visual diferente, alegre. Gostamos de causar. O ônibus hacker é uma organização que promove trocas, trocas de conhecimentos, experiências, tecnologias. E a forma com que promovemos essas trocas é por meio de invasões.